autorizado táxi via Índia Alfa, ponto de espera 110, da 3520. Repita a autonomia. Autonomia de 2 horas. Puta. Gol 1342, tempo 239. Chame o centro em 125.1, na alterna 1.2.0. Está na frequência do sol. Então, 3520, bom dia, linha e decola da 110, vento 070 graus com 4 nós. Então 3520, decola aos 26, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, bom dia, 3520. Salvador, bom dia, 3520. Bom dia, contato, suba 190, saída PUC. 190, saída PUC, 3520. Houston 3520, Recife, 126.85. Bom dia, bom voo, senhorita. 126.85, 3520, bom dia. Devido à restrição das obras à cauda, efetue pushback em coordenação com a equipe de solo e infraero. Reporte no través do 08 para início de acionamento. Será no través do 08 para o acionamento, gol 18, 17, coordenação com o pessoal de solo e o pessoal de infraero. Afirmo. Salvador, na escuta do Mike Bravo Lima. Na escuta. Senhor, pedindo autorização de reboque do pátio 3 para o finger de número 1. Confirma a matrícula. Bravo Lima, Mike Bravo Lima. Autorizado inicialmente até a saída do pátio 3. Mike Bravo Lima. Fora feito, informado no ingresso, senhor. Grato. O senhor deverá aguardar para o ingresso. Inicialmente está restrito até a saída do pátio 3. Positivo, grato. acionamento do 1817. Através do 08, autorizado, chame para o táxi. Vai estar para o táxi, 1817. Para o táxi, gol 1817, 184 a bordo, 3 horas e 40, o terno Galeão para o táxi. Autorizado o táxi, via PAT 1, Índia e Alfa, no posto de espera, transferência para a tua. Gente, PAT 1, Índia e Alfa, gol 1817 para o táxi, chamado 1819, gol 1819. Controle de Salvador, Cordel, bom dia, para Barra Mil Eco Alfa Oscar, e te dá a informação do Charlie. Eco Alfa Oscar, bom dia, sem identificação, desça 2.000 pés, mantenha a proa do VOR, ajuste 1.012. 2.000 na proa do VOR, 1.012, Eco Alfa Oscar. Gol em Salvador, boa noite, Gol 18 no 7, aproximado quanto espera da 10 para 11. Gol 18 no 7, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, o vento 070 graus com 03 nós. Alinha e decola da 10, Gol 18 no 7. Torre, é o Bravo Lima retornando. Adiante. No aguardo da autorização, T.O. Perfeito, senhor. Deseja ir para a posição 03 do Parte 1. Não, posição 1. Posição 1 do Parte 1. Está autorizado na minha escuta. Chama estacionado. Ok, grato. Gol 18 no 7, decola os 4-6, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 08, gol no 8 no 7. Obrigado. Pode Salvador, gol 18 no 7. 18 no 7, contato subiu 360, saída da El. Tá 360 na Dael, gol no 8 no 7. Salvador, bom dia, 35557, seria a nossa mesa prevista para Campinas? Ainda não, comandante. Não tenho seu plano aqui no sistema ainda. Ah, sim, obrigado. Pra que horas que é o plano? O 00, eu só queria saber se tivesse saída prevista, foi programado aqui, obrigado. Ah, positivo. adiante. Cuide o recebimento da informação aqui, me ligou? Inclusive vou atualizar, só um instante. Pretende decolar Lima Juliette Quebec? Ciente Belo Horizonte 360 autorizado, Apesulu 10, Bride Apesulu 16. Decola da. Foi 10 que você falou? 17, curva direita, saída da El, Leda após Bride. Controle 120.8, torre 18.95, código transporte 5052. Rota Apesulu 10, Bride Apesulu 16. Estou adicionamento Itac, recuse o recebimento da informação ativa em vigor. Guarulhos, 360. Autorizado, Apesulu 10, Bride, Apesulu 16. Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, após Bride. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5054. Correto, chame pronto para acionamento post. Trip 5557. Prossiga, pronto, cópia. Campinas, 360 autorizado, Apesulu 10, Bride Apesulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda após Bride. Controle 120.8, torre 18.95, transponder 5057. Autorizado para Campinas 360, Apesulu 10, Bride, Apesulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive. Decolado 10, curva esquerda, Dael, Leda, Bride, 208, controle, a torre em 1895, acionando 5057. Correto, chame pronto para acionar. Paulo é o Bravo Lima, retornando. Adiante. Informando o término do rebote, ponte 1 no Graton, bom dia, senhor. Bom dia. Controle Salvador, Papa Romeu Eco, Alfa Oscar, já visual com campo. Chame a torre, 11895, bom pouso, Eco Alfa Oscar. 1895, grato. Bom dia, Papa Romeo, Eco Alfa Oscar, visual com campo. Papa Romeo, Eco Alfa Oscar, bom dia. Confirmando a intenção de pouso, é pistão 7? Afirmativa. Sente o ajuste 1012, dá presente autorizado final da 17. Reporte final de 2 milhas, embaixo travado, Eco Alfa Oscar. Reportará final de 2 milhas o Eco Alfa Oscar. Aguarde para o táxi, temos a aeronave na aproximação. Já corrigimos a informação para a Delta. Escute a Delta e a cruz de recebimento, por favor. Romeo Eco Alfa Oscar avistado, check 3. Baixou e travou visual com o campo Eco Alfa Oscar. Ciente autorizado pouso pistão no 7, vento 060 graus com 03 nós. Pouso autorizado no 7, Eco Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar no solo ao 0500, confirmando PAT 5. Ciente, até EBTA, frequência livre no corte, um bom dia, o Eco Alfa Oscar. Tango Lima, Juliette, Quebec. Perfeitamente. Tem uma aeronave que pousou, o Eco Alfa Oscar, que está liberando aí pela Taxi Papá, Acusa vista do tráfego. Ah, não, desculpa, você está no outro local, você está no pátio 4. É, aguarde para o início de táxi. Está autorizado o táxi até a Taxi Oscar. Chame a torre para o ingresso e decolagem. Lima, Juliette, Quebec. Tango Lima, Juliette, Quebec, autorizado a alinhar e decolar da pista 17, o vento 060 graus com 04 nós. Delta 3399, pushback acionamento. 3399, vai haver uma mudança no seu nível. Disponho agora do 340 ou 380. Confirme qual desejaria. 340. 340, só um instante para aprovação. Controle Salvador. Tango Lima, Juliette Quebec, decola o 05, controle agora 1208, bom voo. 0, negativo 340. Lima, Juliette Quebec, é o 05, controle 1208. Os demais dados na autorização anterior. Confirme só o nível 320. 320. Correto. Portão 02, autorizado acionamento. Pushback, chame pronto para o táxi. Autorizado no 02, aproximado do táxi, 33 na taxa. Salvador, para Tango Lima, Juliette Quebec. Papa Tango Lima, Juliette Quebec, contato radar na decolagem, sobe o nível de voo restrito 340 na saída da EL. Restrito 340, saída da EL, Lima, Juliette Quebec. Pushback acionamento trip 557, gate 8. Gate 08, aguarde autorização para acionamento post. Para o táxi está 3399, 185 a bordo, 357, Galeão. Táxi seria Índia e Alfa, ponto de espera 10, transferência, 3399. E Alfa, ponto de espera 1895, está 3399. Alô, teria uma previsão para o 355-57? Dito que mais uns 2 minutos. Ah, beleza, obrigado. Sete, mudança no seu nível, 300 para Campinas. 300, obrigado. É, portão 08, pushback em coordenação com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Salvador, bom dia, TAN 3399, ponto de espera da 10, pronto. TAN 3399, bom dia, autorizado a alinhar e decolada, pistão no zero, o vento 03, 0 graus, com 02, nós. Autorizado a alinhar e decolada, pista 10, TAN 3399. Papatango Lima Juliette Quebec, chama Recife, frequência 125, 1, secundária 3325, bom gol. Ono 25, 1, podia confirmar a secundária? 133, decimal 25. 325, obrigado. Para o táxi 3557-101 no POB 3033, Ribeirão Preto. 101 POB 3030, Ribeirão Preto. Livre táxi, contorne o pátio 1, prossiga via Indy Alpha. Contorne o pátio 1, Indy Alpha, o 5557, no ar 295. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Repita POB de novo. 101. Gente, por favor. TAN 3399, decola aos 1-6, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, 3399. Salvador, bom dia, Otan 3399, saída da Euleda Bridge, 1600. Bom dia, Otan 3399, contato radar, sobre o nível de voo 320, saída da El. 320, saída da El, 3399. Trip 5557, boa noite, autorizado a alinhar e decolar da pista, estou no zero, o vento 030 graus com 03 nós. A linha cola, o 5557.